viver com Jesus Senhor. Isso eu posso dizer, porque é dele todo o meu ser. Eu vou viver com quem me amou, quem veio socorrer de uma vida cheia de dor. Nunca mais chorar, nunca mais eu vou sofrer. Eu vou viver com Jesus o Senhor. Isso eu posso dizer, porque é dele todo o meu ser. Eu vou viver com quem me amou, de uma vida cheia de dor. Nunca mais chorar, nunca mais eu vou sofrer. Nunca mais sem luz eu viverei, pois com Jesus estarei. Porque é dele todo o meu ser, todo o meu ser, todo o meu ser.